Presidente Dayal. Dayal da presente. Autoriza o pastor na torre de Dendê. Salvador 208, aviso 4089. Saina Dael, Lia da Eudes. Decolando da 10, a primeira curva é à direita. Transponder 5415, controle Salvador 1208, azul 4089. Camarim. Bom trabalho. Obrigado. O 695 desça para nível de voo 050. No 697 na escuta do controle. No 697 na escuta. Desça para nível de voo 050, com o no 697. 050, no 697. Mantém o perfil de chegada número 4 para a pouso. Hoje ele está com velocidade reduzida. Solicitação de desvio externo para evitar a formação. Sente. Autorizado desvio. Sente, autorizado desvio. Voo 600. Voo no 697, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 7. 2.000 pés no 0 no 7, no 697. Com 1924, reduz a velocidade para 2109. Tem 210 nós, o gol no 927. Localizador tem um campo à vista, 3283. Então, 3283, complete final do procedimento TRS, eu me torno na frequência 1118.95. 1895, obrigado, 3283. No 924, desça para 3.000 pés, ajuste 1097. Fiquei para 3.000 no perfil 1097, 924. Gol na 697, solicita a proa 205 para evitar a formação. Autorizado, Gol 9924. É o Gol na 697 que solicitou. Seguinte, Gol no 697, autorizado a presença. Obrigado. Contato Radar, saída da Elisa Bridge, submantém voo 300. Submantém 300, 9354. Gol no 924, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360. Ah, confirme, 360? 360. Sim. Contato Radar, saída da Eoleda Bridge, estuve mantendo de voo 300. 300, é possível voar direto Leda, da presente? Autorizado, Leda, da presente. Direto Leda, muito obrigado. 6741, no chame Santo Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 1251, 3325, 6741. Gol no 600, desça para 4.000 pés, ajuste no 097. 4.000 pés, 1.097, gol no 600. Meia dúzia, portal, jogo lá com a dor. Tá na cidade baixa, vai com proa do Baixo de Pituaçu, após o litoral sul para a reserva. Seguinte, reporte o parque de Pituaçu. No 924, para o localizador, curva direita, proa 080, reposto estabilizado. 080, informando estabilizado, 924. Confirmação na 697, está autorizado, Elias. O no 924, afirmativo, desça para 2.000 pés, ajuste no 097. Quem da Gol foi o no 697. O 924, descendo para 2.000, o Gol, 924. Assim. Controle na 697. Gol no 697, autorizado. Obrigado. Gol no 600, reduz a velocidade para 1.709, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 020, limitado pelo localizador. Esquerda 020 com 170 mais, Gol no 600. 0 para Fortaleza, decola na 1-0, curva à esquerda na Pompo, cogito Proti, 5431 no transponder e 120 decimal 8 é o controle. Aerovia Pesolo 19, vai de 6721. Aguardando informação óptica, seria a subida prevista, por gentileza? Tá pronto, 754. 4089, poderia pedir que estivesse acionamento antes, mais fácil? Poderia pro 045 prevista a formação? Autorizado, gol no 600. 600045 autorizado, localizador chamado estabilizado. Confirmo, tomo no 3. Eu reportarei, valeu, obrigado. Autorizado, Salvador Campina Grande, Upper Zulu 10, nível 390, Puca, Jambo, após Ibar. Decola 10 com curva esquerda, transponder 5432. Controle Salvador 208, gol 754, formação Oscar. 754. Meu gol 9600. Então 9354, chame 105 na frequência 125 decimal 1, Altena, 133 decimal 2. 125, 13325, 9354, grava, uma boa tarde. Utilizado no localizador, pode seguir o grade, vamos no 600. No 600, desça para 2000 pés, ajuste no 097, reporte estabilizado, aguarde para transferência. Oi, chegou no autorizado ILS, aguardando transferência no 600. Controle de Salvador, boa tarde, está 32 no 6, centro da Oscar. Então, 3216, no 6, senhor, identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 050. 050, poderíamos voar TAP ou Duna? Autorizado ITAP, da presença. ITAP, 132 no 6. O gol 1924, aeródromo à vista. Gol 1924, complete final do procedimento terrestre, ampliando na frequência 118 decimal 9. 2095, boa. Se escuta, agora vai estar na alfa. Assim será a alfa antes da Júlia, 1697. Para o táxi azul 4089, estamos com 106 a bordo, alterna com 3 horas. Confirma, é 106. 1295, obrigado, bom dia. Bom dia. Obrigado, tá bom. Só confirmando aí o que eu abri. 106, tá? Bom dia, boa tarde, eu triplo Papá Romeu Lima, decolado da 17 na sua escuta. Romeu Lima, mantém o corredor axé a 500 pés. Corredor axé a 500 pés, o Romeu Lima. Jet 6721 no 05. Juliette 3, utilizando 697. Então, 32 no meio, livre da restrição em TAP e terça para 2 mil pés. Ajuste na 097. Livre na TAP, 2 mil pés. Na 097, tá 32 no meio. Ou no 328, desça para nível de voo 050. 50, bora, 328. Salvador, gol no 924, Libra. Alfa, repórter, entra Júlio, gol no 924. Papapá Bravo, Índia Oscar, Sione, identificação, chegada Mari, desça para a gente, voo 060. Ô Mari, 060, se possível eu coordenar, vou parar na pista auxiliar, 060. Confirma o senhor que é voando na pista 17? Uma pista. Gente, Bravo Índia Oscar, mais próximo do localizador, o senhor será vetorado para a pista 97. É, se possível, vou à Duna, após Duna, um braço abaixo. Afirmativo, eu mantenho o perfil da chegada. Preciso nomear autorizado para o nosso procedimento de interesse, reporte estabilizado. É, o portal estabilizado está 32 no meio. Controle Salvador Azul 4089. Azul 4089, contato radar, saída da Euleda Eudes, submantendo nível de voo 380. Da Euleda Eudes, quando possível, senhorita, podia voar da Elda presente ou Leda? Azul 4089, autorizado, Leda. Ok, vamos voar a Leda, Azul 4089. Decola no zero, que vai receber a saída Momo, aciona 5446, 1208 o controle, 3547 copiou a Oscar. Estabilizou no localizador, TAM 32 no meia. TAM 32 no meia, complete final do procedimento RS, torre na frequência 1118.95. 118.95, TAM 32 no meia, boa. Controle Webjet 6721 decolou. Web 6721, no contato radar, saída Momo, sub e mantenha de voo 330. Saída Momo, sinal 330, objeto 6721. Uno 328, desça para 2000 pés, ajuste no zero, no meio, autorizado final do procedimento LS. Reporte estabilizado. 2000 pés, ajuste no zero, no meio, livre LS, portará água no 328. Autoriza o Webjet 6721, voa direto, Cosmo. Web 6721, mantém o perfil de saída. Mantém o perfil da saída, o Web 6721. Papapá, Bravo, Índia, Oscar, desça para nível de voo 050. 050, Bravo, Índia. Papapá, Bravo, Índia, Oscar, tráfego 2 horas, 9 milhas, é um Boeing 738, passando 3 mil pés para 2 mil pés, próxima à duna. Paciente, Bravo, Índia. Solicita 2000, mantendo por aqui, dona. Papapá, Bravo, Índia, Oscar, desça para 3 mil pés, ajuste no zero no meio. 3 mil no zero no meio, Bravo, então. Paulo Salvador, muito boa tarde, gol 1806, está ciente da informação Oscar, autorização para Aracaju, 1970. Copia 230. Ciente autorizado 230 para Aracaju. Decola da 10 com curva à esquerda. A saída é a Puca, transição Jama após direto. O transponder é 5433 e o controle 120.8, cotejou o gol 1806. Camarão 806. Solo Salvador, boa, TAM 32 no meio, livrou na sua escolha. Alfa antes da Juliette, TAM 32 no meio. 1-3325, obrigado, senhorita, até mais. Até, obrigado.